0028922. Conhece aí o nosso jogador, vai. Alô? Alô? Quem fala? Wayne. Tudo bem com você, Wayne? Tudo. De onde você fala, Wayne? De Brasília. Brasília, Distrito Federal. Um grande beijo. Wayne, vamos começar aqui a batalha naval. Boa sorte, 5 chances para afundar uma embarcação, uma letra e um número. Tô com a batida perfeita, rei, aviso D2. Que além de tudo, quando eu chuto, eu seguro R2. Eu tô na pista de novo, rei, aviso os b-boys. A gente dança onde a polícia lhe afia os ferrões. Vamos pra Floripa SC, cê não me ama, porque não existe amor em SP. E o de você tinha que ver, eu comprei PlayStation 4, bro, e agora o flow é SBT. Já tinha um cara pro papel do bandido, então chamaram eu pro papel do mocinho. Eu tinha voz ativa, então trocaram no papel do vendido. Continuo executando seu papel de vampiro. Isso aqui é Tax Drive, bro, sou o De Niro. Provavelmente vou matar você, me empresta o ouvido. Sempre tive o dom, então eu sempre fui rico. Quer ganhar dinheiro fácil, muda o objetivo. Só que eu quero te contar, sabe, sobre tudo aquilo que eu vi. Trago não tem vez aqui, o mundo vai tentar te derrubar. Tudo uma questão de escolha, mas quando você se sente só, como se essa letra fosse tudo na vida. Tipo quando a alma encontra abrir, minha tribo, minha gangue, quer pagar pra ver, não vai se envolver, ninguém aqui quer sangue. Tô pensando em liberdade mais do que num Porsche Panamera. Focado no trabalho, quero paz, ignorar essas três. Porque a visão é que não existe ninguém que possa te trazer alívio, que possa me tirar teu vício. Nego, pior que eu tô feliz com isso. Tava no chão, tô deitado, calor desgraçado. Eu e o passado, eu contava os centavos, amava os recados, a falta de tempo. Eu amei o intervalo, bizarro onde estamos, na terra trancados. Errar é humano, humanos, errai-vos e amai-vos. Os uivos em cima dos outros e os olhos em cima do muro dos outros. Eu não tô emocionado com a fama, mano, eu nem consigo mais pegar sol na varanda. Sem falar no jornalista e nas mentiras que contam, sempre mal compreendido, mano, a mídia cafona. Por isso mesmo eu tô fumando uma tronca. Tô cansado das mentiras, minhas rimas são outras. As pessoas e as mentiras, mesmo as que sejam francas, o que alivia realmente são mentiras e notas. Olha, a vida do MC não tá no bloco de notas. Então para de fingir que isso é um conto de fadas, e para de aplaudir quem tá contando as piadas, e comece a aplaudir quem paga as contas de casa aqui.